de fogo, cajado na mão. Eis aí o farão, sapato de fogo, cajado na mão. Eis aí o farão. Quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar. Receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do varão. O anjo está passeando com a bandeja na mão, entregando muitas bênçãos para o círculo de oração. Se você tem um problema, ele também tem solução. Vem trazer sua vitória, alegrar seu coração. Receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do varão. Sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão. Sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão. Quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar. O sapato é de fogo, o cajado está na mão, as glórias estão. Receba aí o cumprimento do varão. Receba aí o cumprimento do varão.